Ori, Ori, cabeça Ori, Ori, cabeça Ori, Ori, cabeça de origem lá na África, América e Yorubá. Ouro Bahia, Yorubá, Ouro Bahia, Iemanjá. Eu vi mamãe Oxum no encontro do rio com o mar. Oriô, cabeça Ori, Oriô, cabeça Ori, Oriô, cabeça Ori, Oriô, cabeça beleza, cuida da natureza, tem que aprender a amar o mar da Bahia. Amar o mar da Bahia, Oxum e Iemanjá foi quem me ensinou a nadar. Agô, mamãe, eu vim pescar. Trouxe flor, eu vim te agradar. Amanheceu e tudo dará. E lá vou eu pra casa, o Deus dará. Oxum, Iemanjá, Ogum, Té e Apará. Oxum, Oxum, Iemanjá, Ogum, Té e Apará. Cabeça Ori, Ori, cabeça Ori, Ori, cabeça Ori, Ori, cabeça de origem lá na África, América e Yorubá. Ouro Bahia, Yorubá, Ouro Bahia, Iemanjá. Eu vi mamãe Oxum no encontro do rio com o mar. Ori, cabeça Ori, Oriô, cabeça Ori, Oriô, cabeça Ori, cabeça beleza, cuida da natureza, tem que aprender a amar o mar da Bahia, amar o mar da Bahia. Oxum e Iemanjá foi quem me ensinou a nadar. Agora, mamãe, eu vi trouxe flor, eu vim te agradar. Amanheceu e tudo dará. E lá vou eu pra casa, o Deus dará. Oxum, Iemanjá, Ogum, Té e Apará. Oxum, Oxum, Iemanjá, Ogum, Té e Apará. Oxum, Oxum, Oxum.